nosso tema de hoje é Setembro Amarelo. A gente já veio tratando nos outros dias da semana, na terça, numa quinta e hoje no sábado. E vocês viram, tem um cartaz ali naquele mural, tem lá na entrada também, com uma frase bem chamativo, né? Um amarelão, bem chamativo, com letras grandes escrito: toda vida importa. Todo mundo sabe o que significa o Setembro Amarelo. É uma campanha de valorização da vida, de prevenção do suicídio. Se fala muito pouco na questão do suicídio na nossa sociedade, eu diria dentro até das nossas casas, falamos muito pouco. É um certo tabu, porque nós temos medo de que possa vir a acontecer com alguém próximo de nós. E acreditamos que se não falarmos, as coisas não existem. É um dos mecanismos mentais que nós trazemos, né? Tem-se observado ao longo dos anos que tem cada vez aumentado mais os números. Então, é uma preocupação de todos o que fazer para preservar a vida, evitar que seja essa uma alternativa para quem está num momento da sua vida talvez desesperado, talvez sem alternativa viável para continuar com aquilo que está acontecendo. Pode ser um sofrimento físico, um sofrimento emocional, mental. Nós sabemos que todo aquele que recorre ao suicídio, ele está passando por algum tipo de problema mental, doença mental, seja lá como for a que a gente queira tratar. O mais comum que a gente pode dizer é a depressão, que é uma doença que afeta o nosso mental, mas vem para o nosso físico. Por trás disso, sempre lembrando, existe o espiritual. Falando de prevenção, como que a gente pode lidar com isso? De que forma a gente deve encarar essa questão que é tão necessária, tão urgente, a questão da vida? Quando ali diz toda a vida importa, é verdade, porque nós somos interligados. O que acontece com alguém, de alguma forma, repercute na gente, mesmo que a gente não conheça. Às vezes tu vê uma notícia de alguém que tu nunca viu, mas aquilo mexe contigo de alguma forma. Então, nessa interligação que nós temos, nós precisamos aumentar a nossa empatia pelo outro, pela dor do outro. Quando alguém tem como alternativa tirar a própria vida, ela deve estar passando, seguramente, por um sofrimento muito grande, por uma situação que ela não está dando conta de resolver. Ela não vê alternativa para aquele momento. Às vezes, nós estamos muito próximos e não percebemos essa pessoa nessa dificuldade. Por isso que eu falei de empatia, porque nós temos que aumentar a nossa percepção. Nós não podemos nos acostumar com aquele sofrimento comum que alguém está passando. A própria depressão, ela tem também um estigma que muitas vezes é tratado como uma banalidade, como falta do que fazer, falta de Deus. Tem várias frases prontas sempre de quem não está vivendo aquele problema e que essas frases também não resolvem o problema. Então, é fundamental, sim, a gente pensar no que a gente acredita, o que eu penso como a vida. Porque quando a vida está fluindo fácil, a gente não se preocupa, a gente só vai levando, a gente vai aproveitando, vai usufruindo. Mas quando surge alguma dificuldade, e algumas são mais difíceis, mais pesadas, às vezes nós nos pegamos sem um chão, sem uma base. Por isso que é interessante todos nós trabalharmos a questão dos conceitos. O que, que é a vida para mim? O que, que é o mundo? Qual é a minha posição? Por que, que né? Aquelas velhas perguntas existenciais. O que, que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Por que, que eu tenho oportunidades diferentes de outra pessoa? Por que para um é mais difícil, para outro é mais fácil? Isso requer uma busca, um entendimento de querer saber um pouco mais. Sairmos dessa visão limitada que é uma encarnação. Porque uma encarnação não consegue explicar essas situações. Não consegue. Senão não existiria Deus e nem justiça de Deus, permitindo para um alegrias e para outros sofrimentos. Será que é Deus que permite? Será que é Ele que impõe? São outras perguntas, outras questões que nós vamos nos fazendo. A doutrina espírita e outras religiões, vamos chamar assim, outras várias, acreditam na imortalidade da alma. Que nós temos um passado e temos um futuro. E que aqui é um momento. Sendo assim, a questão de suicídio, ele não pode ser uma opção para nenhum de nós. Porque ele não vai resolver aquele problema que nós estamos passando. Por isso que eu falo de novo, de conceitos e do que nós acreditamos. Porque nós nos movimentamos em cima daquilo que nós acreditamos. Cada um de nós acredita estar certo e estar fazendo o melhor com a sua vida. Se assim não fosse, nós teríamos já mudado. Nós faríamos diferente. Mas nós acreditamos que estamos certos. Que estamos fazendo o melhor. E até que somos bons. Aí nós temos que fazer alguns pesos nessa nossa balança. Os porquês. Por que, que eu acredito nisso, nisso, nisso? O que, que embasa essa minha crença? Porque nós somos o que nós pensamos. Nós agimos em cima desses conceitos que estão estabelecidos dentro de nós. Se nós cultivarmos de uma forma firme algumas posições bem definidas e bem positivas, as coisas deixam, nós nos afastamos de algumas situações que são mais próximas desse setembro amarelo. Porque não é só o suicídio em si. O suicídio é o momento culminante. Existe toda uma sequência, toda uma gama de situações que impossibilitam a pessoa, que causam sofrimento ao teu redor. Nós não somos uma ilha. Tudo aquilo que eu faço repercute, no mínimo, nas pessoas que estão perto de mim. E todos nós temos pessoas que se importam conosco. Todos nós. Então, quando nós fazemos alguma coisa, é a minha vida. Não. Nós estamos sensibilizando um grande número de pessoas que estão ao nosso redor. Isso também deve ser lembrado para fazer com que não se torne essa uma alternativa, uma opção. Nós temos aqui verbalizar mais as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós temos que expor. Mas lá em casa ninguém mais aguenta me ouvir porque eu já venho falando sobre isso há muito tempo. É uma reclamação. É um fato que acontece. Existe o CVV, que são pessoas que são voluntárias para escutar aqueles que precisam, às vezes, desabafar e não tem com quem. Centro de Valorização da Vida, CVV. Tem um telefone lá. E muitas pessoas encontraram ali um apoio, uma nova visão, uma alternativa diferente. Tem várias outras. Se lá em casa não dá, nós temos algum amigo que, de repente... Mas nós temos que tentar essa verbalização. Nós temos que procurar tornar aquilo que está ali dentro, guardado, fechado, mas pulsando, fazer com que isso saia. Para que, através disso, nós mesmos tenhamos consciência disso, saia só do campo imaginativo, e que os outros possam, muitas vezes, estender aquela mão para a gente. Então, é um assunto bastante longo, é um assunto que é tratado em setembro como uma campanha de prevenção, mas é um assunto do ano todo. É um assunto, às vezes, de uma vida. Nós sabemos que existem pessoas que lutam com uma depressão durante muito tempo, muitos anos, e precisam desse apoio. Alguns mais, outros nem tanto, mas nós temos que estar alertas, com os olhos abertos, para poder entender isso.